Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, mais uma audição que enfoca musicalmente a história do rádio em nosso país. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós damos as boas-vindas ao Júnior, que retorna de suas merecidas férias. Ele que fez uma viagem em volta ao mundo, ele que conheceu vários e vários países, ele que sorridente de volta para fazer com que esta audição chegue bem a seu rádio. Ao Juninho, as boas-vindas aqui em nosso coreto imaginário, nesta pedida sonora de todas as manhãs de domingo. Mas vamos nós com música? Vamos sim. Ela reside em São Paulo, no bairro Campo Limpo. Ela está em sintonia com a Rádio USP de São Paulo. Ela, nossa gentil ouvinte da Supercap, Dona Maria Carolina de Araújo, pela vez primeira conosco. Ela envia um simpático e-mail e diz que São Paulo, a nossa capital paulista, também desperta ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. A ela, o rei da voz Francisco Alves, em arranjo do maestro Fonfon, saudoso musicista, do Braguinha João de Barro, Dama das Camélias. Conjunto Brasília desfilando também nossa passarela sonora para executar em arranjo e composição do Pixinguinha Naquele Tempo. Tudo isso para ela, paulistana, Dona Maria Carolina de Araújo, que ainda quer ouvir do Erivelto Martins, o autêntico trio de ouro com a Dalva de Oliveira, cantando Saudade Mangueira. E as flores que você me deu, guardei no cofre da recordação. Porém depois você partiu, pra muito longe não voltou. E a saudade que ficou, não quis abandonar meu coração. Minha vida se resume, ó oh, dama das camélias, em duas cores sem perfume, ó oh, dama das camélias. Thank you.

daquele tempo em que eu batucava por lá. Tenho saudades do terreiro, da escola, sou do tempo do cartola, velha guarda o que que há. Eu sou do tempo do malandro, não descia, mas a polícia no morro também não subia. Tenho saudades da mangueira, daquele tempo em que eu batucava por lá. Tenho saudades do terreiro, da escola, todo tempo do cartola, velha barro bebia. Bebia! Todo tempo em que o malandro não descia, mas a polícia no morro também não subia. Ai, mangueira! Minha saudosa mangueira! Depois que o progresso chegou, tudo se transformou e Mangueira mudou. Já não se samba mais à luz do lampião, e a cabrocha não vai pro terreiro de pé no chão. Já não se samba mais à luz do lampião, e a cabrocha não vai pro terreiro de pé no chão. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós recebemos da Supercap este e-mail. Bom dia, meu nome é Vitor Mendes Hecklater. Resido na cidade de São Paulo. Conheci recentemente o Jardim, um coreto, a música e a saudade. Achei muito interessante a música que tocava, antiga. Deixei na estação e foi assim que conheci o programa. Tenho 43 anos de idade e essas músicas não são da minha época, mas gosto da boa música de qualquer gênero e época. Gostei do jeito de falar do locutor. Obrigado, amigo. Sr. Rubens, eu virei fã da FM USP aqui de São Paulo. Estou pensando e escrevendo a história da minha família e minha tia bisavó, que residia no Vale do Paraíba, em São Paulo. Fiquei curioso, que tipo de música ouviam por volta de 1927 do século passado? Como não falo no ar quando tocava música, eu pergunto se pode enviar uma pequena lista dos artistas, o estilo, os compositores das músicas que iam ao ar por volta de 27, e quais os discos que podemos supor que esses meus trisavós possuíam. Muito obrigado pela atenção. Parabéns a toda a equipe pelo trabalho de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Assina Sr. Vitor Mendes Hecklater, que reside em São Paulo. Nós, por e-mail, vamos enviar a ele uma relação das músicas tocadas na época, na década de 20. Mas vamos nós com a música. Muito obrigado, meu amigo. José Carlos Silveira reside aqui em nossa cidade, ele está em nossa sintonia e gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, do Serginho Bittencourt, Arranjo Zacarias, Nelson Gonçalves cantando Naquela Mesa. Tudo isso para ele, o São Carlense, senhor José Carlos Silveira, que ainda quer ouvir, do Carvalhinho, com Joel de Almeida, Arranjo do Maestro Borba, vai ver que é... Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que